vila vem real. Nego trama parte 2. Bagulho tá doido, parceiro. Ela é branca e golosa, tipo Magali. Roda gira, viagem longa, é o enjoado. Na garrafa vem um Dreyer com skin. Um adesivo, não mexa com o tornado. A corneta chama um monte de zumbi. E no front roda um sample marretado. Eu vejo o nego vira Saiyajin. Essa guimba deixou os vidros embaçados. Patricinha tem na capa o B.I.G. Ela erra o bolso, pega no meu saco. Se continuar, não posso mais dirigir. Nem vem queira fuma do meu baseado. Branca paga a raja da paneguim. Tatuagem de flor e nariz furado. Avisa pra elas que vai ter linguiça. Chama todas essas loirinhas, puxa o rasgo. Daria um fino. Quem vai buscar? Se eu bolasse metade na terra de um 7-1, vivendo a vida no freestyle, ou até comprar um Audi e esquecer do Fusca. Não congestiono o WhatsApp, não aparece mulher de madruga mais. Tudo vai, tudo vem bem, nem todos conhecem Remain. Uns nascem locomotiva, outros amarrado na linha do trem. Se a Larissa não me quer, tá bom também. Não vamos sair de bike e nem apresentar pra ela o que aprendi no site. Pra minha gangue um salve, pra minha carreira um marketing. E pra garotas lindas que usam a capa do Tupac, minha DD. Se o Monza cabe 8, ela quer entrar também. No Passat cabe 8 e ela quer entrar também. No Golzinho cabe 8 e ela quer entrar também. No Space Fox cabe 8 e ela quer entrar também. No Corsinha cabe 8 e ela quer entrar também. No Agile cabe 8 e ela quer entrar também. Na HB20 cabe 8 e ela quer entrar também. E na Kombi cabe 8 e